chegou, profissão de MC, marra de jogador. Meu corpo é marcado como os muros da cidade. Minha cara tá nos sites, já não sou mais novidade. Jean King me apresento, minha vida é uma guerra. Ouvindo elogio nas esquinas, nas favelas. Eu sou o number one, eu sigo fazendo a minha. No trem ou no metrô, barra funda é minha linha. Sou Tony Montana, exército de um homem só. É uma ligação, isso daqui fica pior. Três letras, um comando, vagabundo, fica esperto. Cuidado com seus passos, a hiena sempre perto. Ganhando movimento, pisando quem lucrou. Ganhando movimento, delatando quem roubou. Não quero nem saber, tô com a chuteira, eu vou pro campo. Ganhando meu respeito, igual ganhou o Tico Branco. A cara dele era um crime, rap é meu manto. Ganhando essa batalha entre trancos e barranco. Não me espanto com nada, só espanco esse beat. Cê é um pintor de merda, eu sou Marconi no grafite. Não se irrite, sou diferenciado. Não sou movido a grana, King Kong do rap. Eu sou sujo igual a lama, rap. Eu tô na rua, vendendo a mixtape. Meus clipes são pesados e os cara lança fake. Boa, campeão, belo trabalho, é isso mesmo. Sendo real, ninguém vai te parar, mano. A maioria desses rappers são fake, são falsos. Continue assim, não pare de bater. Olho de tigre, campeão, vai lá. Rap direto, presta atenção, vacilão. Não escrevo pro escrever, eu falo do meu coração. Sem ódio de mim, eu sou direto, é meu estilo. Poucos correm junto, a maioria é crocodilo. Sou uma espécie diferente de MC, tipo a 10 do Barcelona. Poucos pode vestir, a cada passo que eu dou vem o diabo e tenta minha alma. Sou animal, sou zica, eu sou o último na fauna. Deixando minha marca em cada árvore que passa, em cada rap que eu gravo. Eu vou abrindo espaço, eu me mantenho firme, sempre com os pés no chão. Sou um desafiante, eu tô querendo cinturão. Presta atenção, minha família tá feliz com quem eu me tornei. Já fui um vagabundo em hip hop, me formei. Sem diploma, com ódio, sem reconhecimento. Rap é minha vida e tá marcado o casamento. Ex-amigos juraram lealdade, caíram por buceta, me desculpe a verdade. É, foda-se eles, porque eu não vou parar. Qual é que é? É Jean King, tá no ar. Eu tô vagando no escuro, os traficantes na esquina, fazendo uma grana, os playboy quer cocaína. Mas sempre em alerta, sem vacilo, porque senão é cadeia. CD de mão em mão, igual o pão na Santa Ceia. Uns paga de sofrido, outros que tem dinheiro. No final das contas, poucos são verdadeira. Minha rima brilha, eu não preciso de corrente. Cê tem bens materiais, mas sua rima tá ausente. Filha da puta, meu rap é de verdade. Eu amo minha cultura, só vejo rap light aqui. A pancada é dura, então segura. Não ligo pro que falo, eu mantenho minha postura. Eu já lancei dois clipes.